Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Hoje trago para si grandes temas, grandes momentos da música erudita e da música clássica. Já sabe que às quartas-feiras à noite, entre as 23 e as 0 horas, aqui na sua rádio Antena Web, trazemos até si grandes obras. Hoje começamos a nossa emissão com Mozart e vamos ficar com 3 temas. Aliás, hoje ficamos com 9 das maiores obras da história da música clássica de todos os tempos. Composições que fizeram tanto sucesso que ainda hoje são muito conhecidas pelo grande público. Vamos então ficar com as 3 seguintes obras de Mozart. Sinfonia número 40, primeiro movimento de 1788. Logo depois, ficamos com a Flauta Mágica de 1791. Terminamos esta nossa primeira seleção com o Concerto para Clarinete de 1791. Fique por aí, eu volto depois para lhe trazer muito mais obras. Thank you. Thank you. Vamos ficar agora com composições de Haydn. Ficamos com Sinfonia número 94, segundo movimento, de 1791. Logo depois ficamos com o Concerto para trompete, de 1796. Ficamos, para terminar esta nossa seleção, com Imporosein, concerto, aliás, quarteto de cordas, de 1797. São assim mais três obras que ficam nesta sua noite. Até já! Thank you. hoje terminar a nossa emissão por aqui, mas vou deixá-lo a si, caro ouvinte, com três temas, três obras de Beethoven. Esta é a nossa quarta emissão, onde seguimos, por ordem cronológica, uma grande viagem pela música clássica. Na quinta edição, vamos viajar, continuar a viajar, entre os anos de 1811 a 1841. Conto consigo para prosseguirmos esta viagem juntos e ouvirmos um pouco mais das maravilhas da música clássica. Se é com Beethoven que terminamos, terminamos com temas muito conhecidos e que tenho a certeza que lhe vão saber muito bem ouvir nesta sua noite. Vamos ficar com Moonlight Sonata, de 1801. Logo depois, ficamos com Quinta Sinfonia, primeiro movimento, de 1808. E terminamos com Elisa, de 1810. São assim as três obras que ficam no fim da nossa emissão. Desejo-lhe uma ótima noite e já sabe, conto consigo aqui às 23h da próxima quarta-feira para mais um Quarto Andamento. Fique bem e tenha uma boa noite.

Quarto Andamento com Joana Santos.